Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SPSR, uma hora de música sem palavra cantada, e para a sessão de hoje o protagonismo irá para o novo disco que junta Joana Gama e Luís Fernandes, chama-se There's No Knowing. A origem da edição surgiu num convite para a criação da banda sonora da série Cassandra, com direção artística de Nuno M. Cardoso, a música mais orgânica e ao piano de Joana Gama, a eletrónica e outras coisas de Luís Fernandes, eles que começaram esta aventura com Quest em 2014, seguida de Harmonies 2016, e em 2018 editaram At the Still Point of the Turning Worlds, edição recente There's No Knowing, e começamos com a primeira parte de um disco que é um contínuo dividido subtilmente em 5 andamentos, e vamos com o primeiro de There's No Knowing, Joana Gama e Luís Fernandes no arranque do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Hit número 1 de There's No Knowing, edição recente de Joana Gama e Luís Fernandes. Logo a seguir, o regresso de um veterano daquilo que se designou nos anos 90 de tecnoambiental, mas vai por outros lugares também. Biosphere, da norueguesa e de Geir Jensen, um disco com material analógico e instrumentos dos anos 70 e 80. Abre com Tanz, chama-se Shortwave Memories. E de Biosphere vamos até à estreia do sueco Malcolm Pardon. Estreia em nome próprio porque ele tem um alter ego mais conhecido, Roll the Dice. Em nome próprio estreia-se então com Lulbeth, um disco minimalista com pianos e sintetizadores a percorrer os territórios do movimento neoclássico. Começamos com April 13th. A Lulbeth vai rodar ainda nesta emissão e depois a parte número 4 de There's No Knowing, mais uma para Joana Gama e Luís Fernandes. Thank you. Como vos disse, There's No Knowing vai percorrer o Em Transe de hoje, parte número 4 de Joana Gama e Luís Fernandes, Malcolm Pardon antes com April 13th, e seguimos com dois temas atmosféricos flutuantes à volta da literal música ambiental. Um mestre nisso é Steve Roach, edição recente Zones, Drones and Atmospheres, o nome diz tudo, lá dentro Holding Light. Logo a seguir, mais uma colaboração entre Zaque e City of Dawn, o single Frizzle and Duke Horizon. Thank you. duas leves drones atmosféricos, primeiro Steve Roach, Zaque e City of Dawn para trás, e voltamos à música em nome próprio de Malcolm Parden, artista sueco de Hollow Death, Beneath the Surface. Thank you. Altura de fecharmos o programa de hoje, mais uma no término do Em Transe, There's No Knowing, parte número 5. O andamento, a peça que encerra o título, que trouxe de volta em 2022 Joana Gama e Luís Fernandes. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Por lá, no sítio oficial do programa, encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Lipo Padilha. Até breve.